sou discípulo. É foda, traz alado uma pilha. Aí eu vague, caranguejo que anda pra trás. A motinha lá vai o massacre, então segura a ira dos doidos varrido. O rap aqui é sofrido, o simbolzinho caminho, seguindo o destino cabuloso. Na frente as muralhas que nós derruba, passa por cima, sai varrendo nossas falhas. Mande canalha, o sou, não é com nós. Quem criticou, quem falou mal, agora escuta nossa voz. Cá pra nós vocês vem cá, porque me chama de roceiro. Eu sou mineiro, maloqueiro, no correria que meceu. Os venenos que nós passa, humilhação, mas sou humilde. Atitude agressiva contra o sistema que nos agride, persiste. E altos mano que já vi, que tá no corre. Uns cresceram no hip hop, uns resgataram os da morte. Corre, corre nos olhos de pobre, brinda a luz a esperança que um dia vira essa. Juntamente com a banca, se manca, não adianta vir atrasar que nós não para. Se tô no rap é por amor, os loucos vai fazer fumaça. Sofredor, sofredor, como brasileiro. Que tá escutando? Tacada no som. Que tá rolando, ele é meu da pegada, batida levada. Moroça que bom. TZO, passei da favela entre Beck e Viela. Pra todo mundão. Revolução H2Z, escudo nesse submundo. Não cai no zão. Encontro pelo guerreiro mineiro, nascido e criado na terra do queijo. Batendo no peito, dizendo sou preto, mereço respeito. Eu vejo uma luz, povo é roubado também, massacrado, deixado de lado. Não fico calado, rap não otário, não vim de embalo. No verbo pesado, louvando Jesus. Morreu na cruz, eu peço a você que enxerga essa luz. Sofredor, quem não enxergar, faça o sinal da cruz. Sinal da cruz. Já dizia Jorge Ben. Um camarada muito esperto. Se malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto. É só por malandragem, assim evitaria torturar sua liberdade. Malvão é que zumbi grande que sofreram no passado. No rap é nós que sofre resgatando os favelados. Outro dia escutando um reggae, fiquei muito inspirado. Tava rolando um Bob Marley, eu matei o João queimada. Aí fudeu, fudeu, fudeu. Inspiração que não faltou. Peguei caneta, papel pra escrever. O sofredor, sou. Sofredor.